둥그둥그 딱둥둥 둥그둥그 딱둥둥 둥그둥그 딱둥두룽 둥그둥그 딱둥두룽두룽 둥그둥그 딱둥둥 둥그둥그 딱둥둥 둥그둥그 딱둥두룽 둥그둥그 딱둥두룽두룽 Quando você vem pra passar o fim de semana eu finjo estar tudo bem mesmo duro com grana é que você ignora tudo que eu faço depois vai embora desatando os nossos laços quero te encontrar quero te amar você pra mim é tudo minha terra meu céu meu mar quero te encontrar Quero te amar, você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Dungu dungu tac-tum-dum Dungu dungu tac-tum-dum, iê Dungu dungu tac-tum-duru Dungu dungu tac-tum-duru Quando você vem pra passar o fim de semana Eu finjo estar tudo bem Mesmo duro com grana é que você ignora Eu faço, depois vai embora, desatando os nossos laços. Quero te encontrar, quero te amar. Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te amar. Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. É muita ousadia ter que percorrer. O país inteiro pra achar você Mas tudo que eu faço tem um bom motivo Linda, eu te amo, vem ficar comigo Tô alucinado pelo seu olhar Vou aonde for até te encontrar Eu te amo demais, você é minha paz Faz amor gostoso de novo comigo, faz Faz Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar oh, oh, oh. Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero